caso as palavras não sejam suficientes pra expressar o nível do que eu sinto referente a o que minha banda for tocar. Não estranhe se eu chorar e saiba que são verdadeiras, e se eu derramar lágrimas depoentes de poemas não escritos, de frases intermináveis, de gritos não ouvidos, num então momento pensado, sentidos movidos por líquidos, vão passeando por calçadas em meu cérebro histéricos, reformulando minhas ações, recriando sensações, libertando méritos que movimentam expectativas no espectador, fazendo-me sentir por fim respeito e amor ao movimento, ao movimento, ao movimento. Filtram olhares na pista, faz vista pra monumentos, fagulhas de sentimentos que surgem meia momentos de total embriaguez, enquanto a música toca, o silêncio espera sua vez. Melodias que redesenham meus pensamentos, me perco em seus momentos, me deixo sem argumentos. Quando abre um sonido em um sonho enigmático, partes coloridas em meu mundo monocromático, e em seu breve caminhar estimula a guerra em mim, um suave balançar. E se você tocar, paro pra ouvir, paro de dançar. Agora é tarde, não dá mais, aconteceu. Me perdi pelo caminho, foi a harmonia embora, foi a harmonia embora e ficou eu. Seu quadrado não reflete o que sou, o que é. Seu quadrado não reflete o que sou, o que é. Analisando tudo o que pensei, vocalizei um pouco do que sei. Constituir conteúdo é incontestável que tudo tá dentro de um só mundo, mundo mosaico. Brasil, pedaço de África daqui, independente de onde nasci. Reconheci pedaços dos quais me constituí. O afro-nordestino índio que o cabelo enrolou, foi na raiz esse mosaico turou. Quem sou, quem és? Parte de partes recompostas da cabeça aos pés. Parte do quadrado que reflete na tua sala. Parte da viagem que carregas na mala. Melhor lugar pra se achar dentro de ti, onde a essência do mosaico está. Identifique-se, fique sabendo quem é você, de onde vim. Só fiquei sabendo quando voltei, já percebi que ser é bem mais do que ter. Tudo que vi, eu vi, eu vivi, é tudo que sou e sei. Tá tudo aí, num barraco imaginário que construí. Te visitei pra dizer-te, quero encontrar-te. Visita-te a ti. Reflete o que sou, o que és. Seu quadrado não reflete o que sou. Devorado, sem meu, que ainda resta? Chuva que sempre testa, varre de mim novos resultados. Botei meus pés, fiquei firme, colho o progresso a cada ato. Esperançoso, afago, tocar o céu, encontrar minha alma. Mergulhar no pensamento, extrair do momento dose de poesia que acalma. Viver uma construção, e sabedoria o instrumento para ter direção. Muitos gigantes já ficaram no chão, ao deixar o raciocínio de lado e usar a emoção. Lamentável quando cego o coração e a visão. Eu sei o que eu quero, o que vou alcançar. Colocar sentimento no verso e alguém poder citar. Elevar o refúgio, canto histórias. Encontrar no olhar sonhos, passos, vitórias. O que você quiser ter, o que você quiser ser, apenas faça valer. A esperança não podem roubar de você. Ela alimenta encontrar o bem. Fragmenta que a cada dia também torna único por si só. Antes de voltar ao pó, eu vou entre o chão e os ares, até cruzando mares, levando um pouco de mim, trazendo algo de lugares que inspiram simplicidade e almejo amor e a liberdade. Seu quadrado não reflete o que sou, o que é. Seu quadrado não reflete o que sou, o que é.